Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 26, Comportamento Seguro na Internet. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, abordaremos alguns aspectos práticos do uso da internet de forma segura. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo certo. Voltamos aí depois de um hiato de 22 dias sem gravar, né? Dores de garganta e quando a gente se recuperando das dores de garganta, algumas palestras e tal, Vinícius ficou sem voz aí por uma semana, mais ou menos, até nem aula conseguiu dar, teve um dia, né? Teve um dia que eu tive que mandar um trabalhinho pros meus alunos, que não ficaram muito contentes com isso, mas paciência, não tinha muito o que fazer. Claro. A gente teve, algumas vezes a gente não consegue seguir a nossa intenção de gravar uma vez por semana, né? Em função de uma série de compromissos profissionais. Mas nesses 22 dias que a gente ficou sem gravar, eu acho que dá para destacar alguns desses compromissos que foram públicos, né? Que foram duas palestras que a gente deu. Na verdade, é uma palestra bastante semelhante, né? O título dela é Segurança da Informação e Direito da Tecnologia, Desafios e Horizontes, onde a gente tenta apresentar ali uma visão bem pessoal do que seria essa disciplina e o que a gente espera para os próximos... para os tempos vindouros aí. Então, a gente falou na UBRA de Guaíba, na Universidade Luterana do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e também na CETREM, que fica na cidade de 3 de Maio, isso, também aqui no Rio Grande do Sul, né? Da minha parte, eu gostaria de agradecer também de público aqui as pessoas que nos receberam tão bem nesses dois locais, né, Vinícius? Faço os teus agradecimentos. Sempre somos muito bem recebidos aí nessas duas casas, né? Eu particularmente gosto muito dessas duas casas. Bom, temos a nossa sessão de variedades. Eu sei que tu quer fazer uma indicação de um relatório, de um report aí bem interessante que tu subiu, Até um relatório que a gente não estudou ainda ele profundamente, né? Mas eu gostaria de deixar aí a indicação de um report da Verizon, que é um report sobre... quebras de segurança, né? Uhum. E já vem sendo publicado há alguns anos. Eu até vou verificar aqui, se eu não estou enganado, essa é a sexta ou sétima edição. Já vem desde 2000. Estou olhando rapidinho aqui. Uhum. O mais antigo que eu estou vendo aqui no site desde 2009. Uhum. Então essa é a quinta. Essa é a sexta edição. Né? Não. Mas é anual? Ou... É anual. Fizeram em 2009, fizeram em 2010, 2011, 2012. Quatro, né? É que tem 2012, tem dois reportes. Ah, tem dois. Aí eu contei duas vezes. Tá. Mas se eu não tenho enganado, eles vêm fazendo isso até antes desses, antes de 2009, tá? Mas o que eu queria deixar aqui pro nosso ouvinte é que saiu já faz um tempinho, né? Agora o reporte de 2013... vai estar o link do nosso blog, né, do Segurança Legal, no show notes. É um trabalho feito pela Verizon, mas com apoio, por exemplo, do CERT, né, com apoio da Carnegie Mellon, do Software Engineering Institute, da Carnegie Mellon, da Deloitte, da Homeland Security dos Estados Unidos, né, várias outras entidades. São 15 ou 16 entidades que auxiliam na coleta de dados para esse reporte. Sim. Claro que valem todas aquelas ressalvas, né? Com relação ao que o reporte traz, o que ele mostra. Então, por exemplo, ele mostra com relação a quem faz as invasões, né? Então, só um quadro rapidinho que ele apresenta aqui. 92% das invasões são realizadas por atacantes externos, uhum. 14% por atacantes internos, 1% por parceiros de negócios, né? Uhum. 7% por várias partes e 19% atores, atacantes afiliados ao Estado. Então, aí a gente tem que dar uma olhada mais profunda nos dados. É um relatório que tem 63 páginas. Vale a pena dar uma estudada nesse relatório e ver o que que ele traz e como isso se reflete na nossa realidade. Por exemplo, só faço um comentário rápido aqui. Desses 92% de ataques externos e 1% de atacantes envolvidos com negócio, né? De parceiros de negócio, o que a gente tem visto nesses anos é que os piores ataques que nossos clientes já tiveram, que a gente já trabalhou, né? No tratamento de incidentes, desses incidentes, são acidentes provocados por parceiros de negócio. Então, prestadores de serviços, etc. Então, é mais do que 1%, vamos supor, nesse, né, nesse, na nossa realidade aqui, nossa, que eu digo, Guilherme e Vinícius, né? Então, isso aí cada um tem que dar uma lida, uma boa estudada nesse relatório. Eu pretendo estudá-lo em breve, para a gente poder até, de repente, fazer um podcast sobre ele, Ah, sem dúvida. né? Comentar os números, comentar o que é dito aqui e tal. Mas é um relatório bem interessante, um documento bem interessante para ser estudado. 63 páginas aí para ler no final de semana ou numa tarde de chuva. Claro. É sempre importante a gente ter um padrão, ter um ponto de partida para estabelecer questão de padrão de risco e probabilidades e tal, porque essa área estatística, assim, da segurança da informação, ela é, em muitos casos, ela é um pouco deixada de lado, assim. E o que eu achei interessante numa leitura bem, bem por cima que eu fiz no material, é que eles fazem a ressalva metodológica, em relação ao método estatístico, né? Em relação aos problemas estatísticos que existem na segurança da informação, que é o simples fato de a gente não ter certeza, não ter um meio seguro de descobrir efetivamente quantos incidentes existiram, né? Porque muitas vezes as próprias empresas e as pessoas não reportam, né? Então não há um meio muito seguro assim, de saber quantos incidentes houve no período. Mas mesmo Isso assim, aumenta a seriedade, né? Isso aumenta a nossa confiança nesse reporte. sem dúvida, porque é um problema que a gente sempre apontou. É um problema apontado, inclusive, lá no The New School of Information Security. Do livro, né? E não raras vezes a gente vê uma série de pesquisas muito tendenciosas, com o único fim de favorecer uma tecnologia ou uma empresa ou um nicho de mercado. Então, o fato de eles reconhecerem isso e estabelecerem esse problema, né, me parece que dá, sim, uma seriedade bem maior ao repórter, sem dúvida. Com certeza. É a minha dica aí para as variedades. É a minha dica aí para o nosso ouvinte. O Bom, reporte da Verizon. de minha parte, eu recebi aqui ontem, é um livro que eu já tinha ouvido falar, já tinha visto ele sendo citado em uma série de artigos, e agora só que eu consegui ter acesso a ele. O nome do livro é Direitos da Personalidade, do Anderson Schreiber. O Anderson, ele é doutor em Direito, é professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nesse livro aqui, o que eu acho interessante é que, embora seja um livro que fale sobre direitos da personalidade, ele fala sobre uma série de questões envolvendo a internet. Então ele vai desde o famoso caso Cicarelli, até um caso curioso envolvendo o programa Pânico, em que eles alugaram um guindaste para filmar dentro da casa da Carolina Dickmann, e ela ajuizou uma ação contra eles e tal. Tiveram uma ordem para se manter distante dela. Então, esses casos mais curiosos, assim, ele usa como pano de fundo para ensinar de forma bem clara, assim, não simplista, mas clara, essa disciplina dos direitos da personalidade, né? Ele fala, uma das coisas que eu achei bastante interessante aqui é aquela coisa do falso parâmetro do local público, que o mero fato da pessoa estar em um local público legitimaria qualquer pessoa a fazer o que bem entendesse com a imagem dela, quando ele coloca que não é bem assim, né? Então, eu concordo com ele nesse ponto aqui, Não, é um sempre livro bem interessante. recente. É de 2011. Ah, É de 2011. 2011. É, 2011, tem 2 anos aí. E, assim, o que mais me chamou atenção realmente é a quantidade de casos que ele conseguiu reunir e usar isso como forma de ensino. Então, quando a gente dá uma passeada aqui pelo índice, resultados do Google, direito ao esquecimento, privacidade, genoma humano, cookies, privacidade e telemarketing. Então, ainda não terminei a leitura aqui, mas está me parecendo bem interessante até o momento. Essa é a minha dica das variedades. Eu vou colocar um link ali pro livro, para que as pessoas possam, quem tiver interesse, adquiri-lo. Pois bem, então, iniciando o nosso podcast, efetivamente, a gente vai tratar, vamos revisitar aqui um artigo que o Vinícius escreveu no ano de 2007, que se chama O que é um comportamento seguro para um usuário? Nota, em 2007 até hoje nós temos 6 anos, Vinícius, seria, né? Mais de É, 6 anos, né? mais 6 anos. Porque foi escrito em fevereiro. E sempre que a gente revisita, e sempre que a gente toma, volta e meia, a gente dá uma olhada nesse artigo aqui, e ele continua, por incrível que pareça, e em tempos de mudança rápida das instituições e dos problemas, ele ainda continua atual, né? Como uma ressalva inicial também, eu preciso fazer aqui que a gente não tem intenção de esgotar esse assunto, primeiro porque é impossível, né? E também porque a questão é muito dinâmica, né? A questão do comportamento seguro, de acordo com a evolução tecnológica e com a própria evolução das ameaças, faz com que o comportamento também vá se alterando. E aí eu invoco, e eu já te passo a palavra, Vinícius, de uma entrevista que tu deu, acho que foi em 2008 ou 2007, né, em que tu comentava sobre a questão do celular, o uso de celular. Vamos por partes. Vamos lá. Eu acho que primeiro a gente pensou de novo em falar nesse assunto, né? Trazer, relembrar esse artigo de 2007, porque foi uma pergunta que é uma pergunta que continua se repetindo nas nossas palestras, né? Sim. Sempre alguém vem e Sempre pergunta. alguém pergunta isso. Eu até tenho as perguntas lá no início do artigo, né? Exatamente que as pessoas me perguntam: como é que eu posso saber se eu estou seguro? Como posso comprar algo de forma segura via internet? É seguro acessar minha conta bancária via internet? Essas são as perguntas que a gente ouve há bastante tempo e continua ouvindo nas palestras. E isso fez com que a gente se preocupasse: não, vamos falar de novo sobre esse assunto, vamos trazer de novo e discutir um pouco mais sobre isso. Nessas duas palestras, inclusive, nos perguntaram isso, né? Sim, Novamente. sim, sim. Nessas duas palestras aí, repetiram as mesmas perguntas, Sim, né? sim, sim. Essas últimas duas. E antes da gente entrar mesmo no, no, nessa questão do comportamento seguro, cabe lembrar que a gente vai estar fazendo um segundo podcast, né? Ah, sim. Que vai estar relacionado, intimamente relacionado com esse que nós estamos gravando, com esse episódio. O segundo episódio, não o segundo podcast, o segundo episódio. E nós vamos falar sobre privacidade. Privacidade no uso da internet, mas com vários aspectos práticos, inclusive ferramentas, né, de configurações a serem realizadas. Então vai ser bem interessante. São dois aspectos relativos ao uso da internet, principalmente pela pessoa física. Sim. Então a gente começa hoje com a questão do comportamento seguro. O que é um comportamento seguro para um usuário, né? O que é o título Sim. do artigo, né? Não te esquece da tua entrevista, do tema da tua Não, sim, entrevista. mas a gente já chega lá, a gente já chega Tá, lá. tá. A gente tem a questão, eu começo esse artigo de 2007, até para facilitar o entendimento das pessoas que a ele chegassem, né? Traçando um paralelo entre a segurança física, a nossa segurança, né, física, e a segurança na internet. Então, quando a gente fala em segurança física, a gente se preocupa num prédio, na nossa casa, em utilizar portão eletrônico para não ter que descer do carro e abrir o portão, né? Então eu fico trancado dentro do carro enquanto meu portão abre. Usar uma cerca elétrica para que ninguém pule o muro da minha casa ou do meu prédio. Circuito interno de TV, alarmes e coisas desse gênero. Esses são os mecanismos que a gente usa para a segurança física. Só que a gente também tem relacionado a isso a questão de mudanças comportamentais. Então, quando a gente se preocupa em segurança física, a gente coloca uma série de mecanismos, fechaduras, etc. Mas não adianta a gente simplesmente botar esses mecanismos se a gente não tem mudança comportamental. Em que sentido? Eu coloco uma boa tranca no meu prédio, que já tem cerca eletrônica, etc. Eu coloco uma fechadura eletrônica, inclusive com uma chave eletrônica, com um RFID ou algo do gênero, ou com um smart card. E aí o que acontece? A pessoa está entrando no prédio, está entrando no edifício, ela abre a porta com o seu cartão, com a sua chave, e aí vem vindo uma outra pessoa logo atrás, que ela não conhece. A gente tem muitos condomínios que são muito grandes, as pessoas não se conhecem, né, completamente, e aí ela, por educação, ela deixa a outra pessoa entrar. Então, por exemplo, isso é uma. Não adianta eu colocar uma série de mecanismos se não tiver uma mudança comportamental. Outra coisa que eu coloco lá no artigo é com relação a escolher os lugares, né, que a gente vai, de acordo com a segurança do local. Uhum. Em cidades, grandes centros como Porto Alegre, São Paulo, Rio, Floripa, etc., né? Curitiba e por aí vai, as capitais do nosso país, a gente, nesses grandes centros, a gente se preocupa. Eu vou jantar num restaurante, onde é que eu vou colocar meu carro? Como é que é a segurança no local? Tanto que vários restaurantes contratam seguranças particulares. Sim. Quando a gente está chegando em casa com o carro, por mais que eu tenha um portão eletrônico, uma cerca elétrica, alarme, câmera e tudo mais, é interessante que eu cuide, né, a minha rua antes de começar a entrar na garagem, para que ninguém me aborde na entrada da garagem. E por aí vai. Então não adianta simplesmente a gente ter uma série de mecanismos se a gente continua se comportando de maneira arriscada, se a gente tem um perfil, né, de risco no nosso comportamento que seja muito alto. Então essa é uma coisa que é bem fácil de entender e que faz parte da vida de todo mundo. Claro. E se tu me permite também, partindo dessa analogia, né, e continuando nela, ao mesmo tempo que a gente tem comportamentos na nossa vida comum, na nossa vida física, né, na nossa vida diária, as ameaças aí, que nesse caso seriam os ladrões, né, os criminosos, eles também vão se adaptando a uma mudança de realidade que a gente se propõe. Claro. Esse mesmo exemplo que tu coloca, a pessoa está entrando e aí segura a porta para alguém entrar, né? Claro que se tratar de uma pessoa muito, uma aparência muito suspeita, né, provavelmente a pessoa vai fazer algo ali para não deixar ela entrar. Porém, isso é muito comum, há quadrilhas que os caras estivessem de terno e gravata, justamente para se adaptar e para explorar essa questão social, né, que é a educação de tu não bater a porta na cara das pessoas, embora em alguns shoppings a gente veja as pessoas batendo as portas, né, nas pessoas que vêm atrás, mas explorando essa questão social, eles se utilizam disso, e isso demonstra que no mundo físico também, as ameaças também são dinâmicas, elas também vão se adaptando no sentido de explorar certas vulnerabilidades da vida prática diária, né? Me Perfeito. parece que também é um ponto de partida interessante, porque acontece no mundo digital, né? É verdade, é aquela questão do predador e da presa, né? Evolução natural. À medida que acha um novo método de defesa, o outro procura uma nova vulnerabilidade ou uma nova forma de ataque. Isso acontece constantemente e é justamente isso que dá a dinâmica da área da segurança da informação, né? Bom, entendido essa questão dos mecanismos de segurança físicos, né, e da questão da mudança comportamental, e eu ainda trago mais um exemplo que está lá citado no artigo também. Não adianta a gente ter num prédio, né, no condomínio, cinco boas fechaduras de R$ 100 que eu botei lá. A gente pode aumentar isso aí para cinco boas fechaduras de R$ 1.500, colocando algumas aí com leitor digital e tudo mais. Se não há controle de entrada, né? Como o vizinho que deixa a porta aberta para o próximo que está entrando, né? Se ao caso de uso de chaves, a falta de controle de cópia das chaves, ainda que seja uma chave eletrônica, Sem dúvida. né? Que as E o pessoas caso. dão cópias e perdem cópias, não Claro, comunicam, claro, claro. etc. Então, basta que alguém faça isso e todo o investimento em segurança que foi feito ali foi perdido, né? Eu acredito que não exista, em segurança da informação é a mesma coisa. Não existe uma prática que deixe as pessoas absolutamente imunes a ataques Não, ou a problemas de segurança. Não, forma alguma. vai sempre haver um grau, mesmo que seja residual, menor ou maior, de insegurança que as pessoas vão precisar conviver. E essa é a questão econômica. A gente, em troca de ter algumas coisas, a gente abre mão de outras. São escolhas, são prioridades que são feitas. E por isso que eu acho inteligente essa tua comparação, porque ela é muito próxima, assim, realmente, a segurança física com a segurança eletrônica. Ou Não, da tecnologia. a tecnologia tá muito próxima mesmo. Até porque consiste em se proteger de alguém que quer, né, nos provocar algum mal ou retirar algum bem, né, nossa posse, etc. É mais ou menos assim que funciona na internet também. A internet só trouxe, ela não trouxe novas relações humanas, ela simplesmente potencializou as relações. A gente continua tendo as mesmas relações que nós tínhamos antes, a gente continua tendo via internet, só que agora à distância, com pessoas que a gente não conhece, etc. Bom, então para a gente, seguindo essa nossa linha, né, quando a gente procura proteger um computador, e aqui, quando eu falo computador, que fique bem claro, eu estou falando não só do desktop, do notebook, mas também do tablet, do smartphone, da Smart TV, que é um computador também, né? Tudo que é um dispositivo que tem software e que está conectado, ou não à internet, né? E que possa fazer funções variadas, né? Então, Processar não dados, acessar dados ou manter armazenar. dados e tal. Então, quando a gente fala em segurança de computador, né, e principalmente quando a gente falar em conexão à internet, né, a gente não está preocupado em proteger o computador em si, simplesmente se alguém vem roubar o nosso computador, né, é óbvio. Claro. Mas principalmente o que a gente tem armazenado nele, que é o que mais vale. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Ela gasta 3, 4, 5, 6, 7 mil reais no notebook, por exemplo. E ela se preocupa, ela não se dá conta da importância das informações que ela tem ali dentro, tanto quanto ela se dá conta da importância de deixar o notebook, por exemplo, dentro do quarto do hotel, ou não deixar o notebook numa sala de aula, sem ter alguém cuidando do notebook, ou uma coisa, algo desse gênero, num lugar público. Porque ela está preocupada com o roubo do notebook, né? E, no entanto, ela não se dá conta com relação à segurança de suas informações no notebook, né, no seu computador. E muito menos quando. E aí eu vou pegar um gancho aqui, embora a gente não vá entrar nesse assunto. Muito menos quando esse computador vai para assistência técnica, com todos os dados pessoais lá dentro do seu HD, né? Bom, aí eu. Fala, Guilherme. Não, eu ia dizer, a gente está falando sobre a questão de segurança em relação às pessoas, né? E não está entrando propriamente na segurança corporativa. Mas eu acho que é possível fazer um link aí entre segurança pessoal, da segurança da informação em relação às pessoas, porque mesmo dentro das empresas, são pessoas que usam as tecnologias, né? Não, e as pessoas e funcionários viajam também. Então, mesmo que se o pessoal de TI das empresas que está nos ouvindo aqui possa achar que isso não os atinge, não, atinge também o próprio pessoal da TI corporativa, né? Porque são, no final das contas, são pessoas que usam as tecnologias. Então, segurança pessoal também, sim, é importante para as empresas, né? Até porque o usuário leva o comportamento pessoal dele a utilizar a internet, Ah, sim. ele leva isso para dentro da empresa, para usar o computador, ele leva essas mesmas práticas para dentro da empresa. Sem dúvida. E Então é. se ele é um mau usuário, ele pode sim prejudicar a empresa também, né? Pode, pode. Então, eu trago três tópicos, inclusive isso foi assunto de uma palestra que eu dei, acho que umas 10 vezes algum tempo atrás. Eu trago três tópicos que para o usuário, né, facilita bastante, perdão, facilita bastante o entendimento a respeito da segurança, né, quais são os pontos críticos da segurança na internet. A primeira coisa, isso a gente comentou inclusive nas últimas palestras, é que um computador não é um eletrodoméstico. E sim o contrário, eletrodomésticos estão se tornando computadores. Então é muito importante que as pessoas tenham noção de que ao comprar eu usei na palestra o liquidificador, né? A comprar um liquidificador, não tem muito o que saber sobre ele. Ou seja, ele tem lá as 5 velocidades dele, eu ligo na tomada, uso, desligo a tomada e acabou. A televisão também, desde que não seja uma Smart TV, né? Uhum. Eu compro a TV, ligo na tomada, sintonizo os canais e assisto TV, desligo a TV e acabou aí. Só que o que está acontecendo, o que está acontecendo é que, ao mesmo tempo em que as pessoas se convencem as pessoas que não, o computador é mais um eletrodoméstico. É que nem teu DVD, é que nem tua TV, é que nem teu liquidificador. Né? A gente compra hoje o computador em qualquer lugar. E se passa essa visão para o usuário de que é um eletrodoméstico. Quando na verdade não é, porque um eletrodoméstico ele tem funções bem limitadas. Eu sei o que o DVD player faz. Eu posso não saber usar todas as funções dele, mas ele não vai fazer nada mais do que tocar um DVD. Ou um Blu-ray da vida. A minha TV, desde que ela não seja Smart TV, eu sei o que ela faz. O conjunto de funções que ele executa é limitado. Então não tem risco nenhum, digamos assim, da minha TV acessar minha conta bancária. Ou alguém, através da minha TV, pegar os dados, meus dados bancários, ou um cartão de crédito, ou coisa parecida. Ou ainda que ela esteja fazendo uma coisa absolutamente imprevisível, exatamente. Que não mostrar imagens na tela, né? É, exatamente. Tu espera a TV que ela mostre a imagem na tela, que tu assiste um filme e tudo mais. Agora, ok, eu não espero que minha TV esteja filmando a minha casa. Então, a gente tem eletrodoméstico, né? Dentro dessa analogia que eu faço, eu coloco como algo que tem funções limitadas. Você comprou um liquidificador, é um liquidificador. Comprou uma TV, é uma TV e vai ser sempre uma TV. Não vai fazer nada mais do que as funções básicas de uma televisão. Um DVD, um Blu-ray, né? Um player, a mesma coisa. Só que o computador, ao contrário de um eletrodoméstico, ele longe de ter funções limitadas, ele é ilimitado. É genérico. Então, é uma peça de hardware, é um equipamento em que eu programo o que eu bem entender para que ele execute e faça. Basta a gente ver o amplo espectro ainda, e infindável espectro, né, de aplicações do computador. Claro. O próprio usuário reconhece isso ao utilizar o computador para falar via internet com seus familiares. Ao navegar na internet, ao editar um texto, mexer numa planilha, desenhar, ver suas fotos, etc. A gama de possibilidades é ilimitada. Basta que alguém programe, alguém faça o software. E o problema ainda se amplia a partir do momento que tu tem a nova tendência, né, chamada Internet das Coisas, né? E também essa computação vestível, digamos assim, que seria o exemplo do Google Glass, né? Em que tu veste Um óculos, algo etc. e que aquilo passa a se integrar de uma forma muito maior do que um notebook, um telefone, a tua pessoa, né? Então, se nós já temos um problema de escala para eletrodoméstico e computador, eu imagino que esse problema possa se ampliar ainda mais entre computador e internet das coisas e dispositivos que a gente possa vestir, né? Até Sim. mesmo RFIDs e É que daí por passa a aí vai, ser. né? É que passa a ser. A gente tem computadores em tudo quanto é canto. Nosso celular hoje não é mais um mero celular, é um computador. E aí vem aquela questão que tu trouxe daquele programa de TV de 2008, em que eu coloco lá, recomendo nesse programa, em 2008, dizendo: olha, se possível, faz as operações no celular, as operações bancárias. Né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas faz no celular, porque o celular ainda é uma plataforma relativamente segura e limitada. Sim. Hoje isso não é mais verdade. Em pouco tempo Já, isso se alterou, né? né, isso há Isso. alguns anos isso já se alterou. A gente tem celulares que, na verdade, são computadores em que tu atualiza software, tu instala softwares e tudo mais. Então é um computador. A gente não tem mais uma limitação, não é mais um dispositivo limitado e tudo mais. Então, é um computador que está sujeito a vírus, está sujeito a softwares maliciosos, né, em geral, né, instalados lá. Então, esse entendimento de computador não é um mero eletrodoméstico, é essencial para o usuário, para ele começar a pensar na proteção dele. Para ele começar a pensar no comportamento seguro, que é onde nós queremos chegar. E aí a questão do eletrodoméstico se tornando um computador, nós temos as smart TVs, né? Sim. Smart TVs, se preferirem. Mas que nada mais é do que um computador, você inclusive atualiza o software dela. Claro. Ah, mas é só uma TV. Olha, infelizmente não. É um computador. É um computador que você já usa para navegar na internet, além de assistir filmes, no, né, vídeos no YouTube, filmes no Netflix, Netmovie, etc. Assistir TV, né, TV aberta, TV a cabo, etc. Você acessa a internet via TV. Você faz compras via TV. A TV tem, até tu comentou comigo esses dias, tem a Sony tem uma TV que tem uma câmera, né? Acho que é Samsung. Samsung, que Samsung, é. tem uma câmera de vídeo embutida nela. Talvez dê para fazer usar um Skype, talvez no futuro, Sim, alguma coisa assim. consegue usar Skype com Consegue ela. usar o Skype nela. Sim. E ela tem reconhecimento de face, então ela sabe quem é que está sentando na frente da TV e pode até ligar a TV. De acordo com a pessoa que É. senta. Bom, sendo um computador, esse computador tendo provavelmente microfone, câmera, né, tem um software lá dentro, por que eu não posso, e a gente liga essa TV na internet, né? Quais são os riscos? O que pode acontecer? Não é mais uma TV normal, é um computador. Então, Claro. pode se instalar software lá dentro, daqui a pouco ativa a câmera da TV e alguém via internet está vendo o que está acontecendo dentro da casa. Ou quem está sentado na frente da TV. Ou Eu te dou um exemplo. que as pessoas estão falando na frente Sim, na claro. sala, né? Eu te dou um exemplo da minha televisão. Ela é uma Smart TV, mas não é tão smart assim É uma quanto Smart essa. TV meio com QI meio baixo. É um QI meio baixo. Não tem câmera, não tem essas coisas, né? Mas ela tem uma feature que é bem interessante, que eu consigo, do celular, eu consigo mudar canais, aumentar e baixar volume, fazer. Como se o celular funcionasse como um controle remoto. Só que E via isso é wireless, feito né? Via através. rede. Sim, via rede. Via rede sem fio. Né? Ocorre que essa interação entre celular e televisão dentro da minha rede. Ela é feita sem nenhuma autenticação. Então, qualquer pessoa que estiver dentro da minha rede consegue mexer na minha televisão sem nenhuma autenticação. Claro que dentro da minha rede, o máximo que eu vou ter é a pessoa baixar volume, mudar de canal e desligar a televisão, mudar. Ela não consegue atualizar o firmware? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza se consegue. Tenta fazer um upload aí de uma Não, imagem no Google. não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas nota que esses dispositivos, e também tem um exemplo, aquele que eu não sei se eu dei num podcast anterior, da fechadura, que é ligada na rede sem fio, que não aceita WPA, só o app, né? Ah, sim. E quando a gente sabe que o app é altamente vulnerável, Ah, se pode ser quebra em violado dois, três minutos. em 2 minutos. Qualquer chave web. Então a gente nota também que um dos outros problemas e a ligação com o teu artigo é essa, que muitas vezes esses dispositivos não contêm ou não são feitos se pensando em segurança, né? Basta ver a questão do CAN bus dos carros, né? Sim. Se procurar CAN bus no YouTube, você vai encontrar vários vídeos das pessoas com notebook hackeando o carro, o próprio carro. E tem kits que você pode comprar na internet para fazer isso, inclusive baseado naquela plataforma Arduino, né, para brincar com componentes e tal. E se faz coisas, assim, brincadeiras do tipo, faz o velocímetro do carro mostrar 140 com o carro parado. Então, tem uns vídeos até meio bobos, assim, das pessoas fazendo isso, aí tá lá, filma lá o ponteiro indo a 140, aí ela levanta a câmera, tem uma cerca na frente do carro. Aí a pessoa fica rindo e tal, que fez alteração. Mas por que que isso é possível? Porque quem projetou essa rede entre os dispositivos do carro, entre os sistemas do carro, sistemas de freio, motores, etc., não pensou que alguém pudesse, ou que alguém fosse lá tentar mexer. É a tal da segurança por obscuridade. E com a TV e outros dispositivos, acontece, no caso da tua TV, acontece a mesma coisa. É que, não, que, por que a gente vai se preocupar em botar uma senha aqui? A pessoa tem que botar uma senha Claro. para mexer na TV. o porquê que nós vamos, entre aspas, parear aí um dispositivo com base num segredo, né, alguma coisa desse gênero, para daí poder controlar a TV. Não, deixa tudo aberto na rede. E aí as pessoas entram naquela, mas quem é que vai querer mexer na minha TV? Claro. Quem é que vai estar se preocupado em invadir o meu computador? Aquelas velhas frases e pensamentos que a gente ouve frequentemente. É, mas também tem outro aspecto, né? Fazer um software seguro significa gastar mais dinheiro para fazer um software. É, esse é o grande software problema. Software inseguro é mais barato, em tese, né? Sim, é mais barato. Não é em tese. Não é em tese, porque no desenvolvimento é mais barato mesmo. Pode sair mais caro depois para corrigir. Claro. Um software que é inseguro, que não teve a segurança planejada desde o seu projeto, sua fase de projeto, mais tarde vai ser mais caro para corrigir. Mas também, muitas vezes, as empresas decidem não corrigir até que as falhas comecem a ser utilizadas, né? Ah, se ninguém descobrir, deixa quieto. A hora que eu fiz isso com Java. Muitas vezes ou sempre? sempre, né? Mas vale eu botar uma nova funcionalidade no software que me preocupar em corrigir problemas de segurança. E isso a Oracle fez há um mês e pouco atrás com relação ao Java. Largou um patch que corrigia 40 e poucas vulnerabilidades, reconheceu publicamente que existem outras vulnerabilidades que podem ser exploradas remotamente, graves, Imagina mas só. decidiram não corrigir porque não tem ninguém explorando essas vulnerabilidades ainda. Então deixa lá vulnerável, né? Quando começar a dar os problemas. Então a gente tem esse aspecto do eletrodoméstico virando computador. E não o contrário, computador não é eletrodoméstico. O que está acontecendo é eletrodoméstico virar computador. Então, geladeiras conectadas à internet, né, o micro-ondas com navegador web ali já para pegar receitas e tudo mais. Essas coisas, elas não são o futuro, elas já existem. E tudo isso a gente liga na internet. A nossa TV a gente liga na internet. E aí, uma vez que não há preocupação nenhuma com a segurança, ou muito pouca preocupação com a segurança desses dispositivos, as pessoas ficam vulneráveis, porque começa lá pelo modem ADSL dela, né? Pela entrada da internet. Ela não tem preocupação com segurança ali. E aí, a partir dali, um atacante consegue entrar no modem, consegue entrar na rede interna da pessoa, acessa as câmeras dela, acessa a TV, acessa. Altera o DNS. Altera a DNS, etc. Aí começa. Daqui a pouco a gente vai ter software, se já não tem, tá? Eu não pesquisei sobre isso, mas se já não tem software para capturar, por exemplo, dados de cartão de crédito na TV. Porque tu adiciona, tu compra coisa via televisão. É um computador, tu navega, tu digita lá os Conecta o teus dados. Facebook, conecta o Twitter. Exatamente. Então, eletrodomésticos são computadores. E não é a segurança mais agora não é mais um problema. O comportamento seguro não está mais limitado a quando eu ligo o meu computador, ao meu desktop ou o meu notebook. Eu tenho que pensar em todos esses dispositivos que são computadores. É, celular, tablet, etc. Tu acha correto dizer que estamos cada vez mais vulneráveis? A gente está cada vez mais expostos, né? A gente está cada vez mais exposto a ameaças. A TV que não era ligada na internet, agora é ligada na internet em um computador. Então a TV que antes ninguém podia atingir remotamente, né? A não ser provocando uma sobrecarga na tua rede elétrica. Agora ela já é possível se chegar nela via internet. Uma coisa é não ter o caminho para chegar na TV. Outra coisa é ter o caminho e a gente tem que preocupar em botar barreiras, né? Enquanto a TV não era smart, não tem caminho para invadir a TV ou destruir a TV ou coisa do gênero. Hoje, a TV ligada na internet, o caminho existe. Existem algumas barreiras que a gente pode colocar, como senhas, NAT, outras coisas mais, mas o caminho até a TV existe agora. Ela tá na internet. Então, potencialmente, alguém pode instalar softwares maliciosos na nossa TV, na nossa Smart TV, e começar a capturar dados, o que a gente faz, o que a gente digita, acionar a câmera, acionar microfone, fazer isso remotamente. Isso lá em 97, 98, né, um softwarezinho ficou muito famoso, que era o. É o. Dois softwares, na verdade. Um deles era o NetBus. Ah, sim. E o outro era o Backyorifice, que foi desenvolvido distribuído pelo Cult of Dead Cow, tá? Pelo culto da vaca morta. São dois softwares que as pessoas instalavam no cliente no computador, né? Desavisadamente. E tu conseguia controlar o computador dela, acionar a câmera, acionar microfone, gravar o que estava sendo dito, gravar a tela, etc. Isso lá em 97, 98. Então, essas coisas vão ser possíveis, são possíveis na TV, é potencialmente possível na TV. E ainda, eu posso começar a querer, assim como há muitos anos atrás já era possível se destruir modems ADSL, né? Porque vários modems com senha default, todos eles acessíveis na internet, basta fazer um softwarezinho que varre os IPs da internet, os endereços, cada vez que ele acha um modem, vê qual é o modelo, pega a senha default daquele modem e tenta se logar. Conseguiu, então tá. Substitui o firmware por uma foto do Che Guevara. Pronto. Acabou o modem. Sim. O usuário vai ter que levar o modem para a fábrica ou vai ter que jogar fora e comprar outro. Isso é possível com a Smart TV. Sim, e não é futuro. Dei uma pesquisadinha enquanto falava aqui sobre malware Smart TV. Achei uma série de links aqui. Um deles é Samsung Smart TVs Wide Open to Exploits. Isso aqui é de 12 de dezembro de 2012. E que teria um zero day, uma vulnerabilidade do dia É um zero aqui nas computador, a gente TVs. começa a ter os mesmos problemas de novo, sabe? Vou colocar no show notes ali, tem até um vídeo Coloca, coloca. dos caras explorando essa vulnerabilidade e roubando dados da TV. Isso é exatamente o que tu falou, trocando firmware, enfim, É um conseguindo computador, tu instalar faz o que tu coisas, quer. né? Faz o que tu quer. Então não. Daqui a pouco a gente vai estar com a TV aí instalando o sistema operacional na TV. A gente vai comprar a TV Ah, e vai sim. escolher o sistema operacional que a gente quer botar na TV. O Ubuntu, se não me engano, já tem alguma coisa Então. direcionada para TVs, né? Isso é extremamente importante. É claro que várias dessas coisas valem também para as corporações, mas. Isso que é extremamente importante para o usuário em casa que eventualmente nos ouve. Até se alguém que né, das empresas né, que trabalha, que é profissional da área, está nos escutando, leva esse episódio, leva para os seus amigos que não são da área de TI. Né, porque eles não se dão conta disso. As pessoas compram uma Smart TV achando ainda que é um eletrodoméstico. Elas compram um tablet achando que é um eletrodoméstico, compra um smartphone achando que é só um telefone celular, quando na verdade é muito mais do que isso. Uma outra coisa que a gente tem, um outro item que a gente tem é com relação a armazenamento de informações pessoais. Então, todos esses computadores, aí vou ser repetitivo, entra aí a Smart TV, notebook, desktop, tablet, celular, etc. Todos esses computadores armazenam informações pessoais, tá? Como número, como agenda, por telefone, agenda de contatos, documentos, planilhas, fotos, etc. Então, tudo que a gente produz está lá dentro, né? Histórico de bate-papo, documentos da empresa, que muitas vezes o usuário traz da empresa dele para trabalhar em casa, né? Coisas desse gênero. Tudo isso fica no computador, né? O histórico de navegação, dados como cartão de crédito, etc. Então, isso é crítico. Então, o computador não é eletrodoméstico, o eletrodoméstico vira computador e a gente tem informações pessoais em todos esses dispositivos. E para melhorar ou piorar a coisa, que é o que a gente já comentou, a gente tem esses dispositivos todos hoje conectados o tempo inteiro na internet. E a internet passa a ser o caminho que a gente precisa, que a gente, o atacante, né, precisa para chegar no dispositivo e aí roubar os dados, destruir o dispositivo, instalar software malicioso e coisas do gênero. Esses três pontos assim são essenciais para que se entenda o risco que se corre, o risco que existe no uso da internet. E a gente não está pregando aqui que não se usa internet, né, Guilherme? Não, A gente não, não prega aqui absolutamente. que não se. Não, vão todo mundo sair da TI porque é insegura. Não, não. Não, não. A gente tem que ter noção dos riscos. Nós dirigimos carros hoje no Brasil que infelizmente não são tão seguros quanto carros. Os mesmos carros vendidos lá fora, né? O Guilherme andou Mesmo pesquisando. modelo, Mesmo inclusive. modelo, né? Então, e a gente tem ciência disso. E, no entanto, a gente muitas vezes não se dispõe a gastar um valor maior apenas por segurança. Até dei um exemplo para o... Um exemplo muito bom das rodas, né? É, as pessoas têm principalmente o pessoal mais jovem, né? Economiza no airbag, ou seja, não põe airbag, por enquanto ainda é opcional no Brasil. Não põe o airbag, eu não ponho ABS no carro, que são itens de segurança. E, no entanto, eu gasto talvez até mais do que o valor do airbag, uhum, ou do ABS, eu gasto em um conjunto de rodas e pneus para o meu carro. Ou numa pintura um pouco mais bonita, mas eu não abro mão dessa questão estética, né, pela questão da segurança. Então, eu faço o contrário, eu abro mão do airbag e do ABS, por exemplo, e gasto mais na questão estética, que são as rodas e a pintura do carro. É um paradoxo, né? É estranho. Na verdade, que as pessoas, elas sabem, né, talvez não tenham parado para pensar um pouco mais nisso, mas elas sabem que vão estar menos seguras naquele carro mais bonito. Sim. E, no entanto, elas assumem um risco. Então... Mas aí tem aquele outro artigo do Schneier, que é Psychology of Security, se não me engano, que ele fala que muitas vezes as pessoas... de forma consciente ignoram uma série de questões, e ele cita o exemplo do carro, né? Ele diz que quando nós estamos no controle de alguma situação, há uma tendência psicológica do ser humano de achar que ela faz aquilo melhor do que os outros, né? Ou que ela não estaria exposta a um determinado risco pelo simples fato de ela estar no controle. Então, o exemplo que ele cita é quando a gente está dirigindo um carro, a gente tem uma sensação de uma certa segurança, mas quando a gente passa para o banco do motorista... Não, Guilherme, na verdade, pro banco do carona. Sim, pro banco do carona, há uma tendência de nós nos sentirmos mais inseguros, né? Porque a gente perde o controle daquela situação, mas essa é uma característica psicológica, né? Não há nada... Às vezes é muito difícil de evitar isso, né? E eu imagino que isso acontece nesse teu exemplo, né? É verdade. Que parece então, usar esses dispositivos todos envolve riscos, né? Mas ainda assim, eu quero ter smart TV, ainda assim eu quero ter o tablet, ainda assim eu quero ter o smartphone, etc. Ainda assim eu quero comprar pela internet, né? Uhum. Então, a gente tem esse paradoxo que a gente colocou antes, né? E a gente não tem como fugir disso. Inclusive, nesse programa de TV, que foi meio que um debate, é o Conversas Cruzadas da TV Com de Porto Alegre. Uhum. E depois a gente põe um link até para os vídeos. Eu separei em 4 vídeos um tempo atrás, quando eu publiquei no YouTube. Sim. Inclusive, houve uma discussão ali entre eu e um outro participante da mesa, em que ele colocava que não, a gente não pode usar, a gente tem que parar, tem que esperar o que vai acontecer para depois usar. E aí, e eu fiz o contraponto seguinte: não, as pessoas já estão usando. Já é uma realidade, não adianta a gente ficar dizendo que é inseguro, que não deve usar. Não, a gente faz parte do nosso dia a dia já, a gente já está usando, a questão é ter noção dos riscos e usar de forma adequada. Sim. Então, é esse o segredo, não é deixar de usar, né? Aí até eu coloco um exemplo de como as pessoas pouco se preocupam com um exemplo lá no artigo, né? Como as pessoas pouco se preocupam com relação à segurança das suas informações pessoais, né? Uhum. E aí eu dou uma dica lá, faço uma pesquisa no Google, né, e procurem por currículo e CPF. Vocês vão encontrar vários dados de várias pessoas lá expostos na internet e tal. Uhum. Com dados pessoais, de endereço, telefone, CPF, RG, CNH, etc. Sim. E se a gente parte do pressuposto que esses dados são incorretamente usados para autenticar as pessoas em telemarketing de empresa de telefonia, nota fiscal gaúcha e coisas do gênero, a gente consegue fazer cadastros em nome de pessoas, claro, cancelar e criar serviços. Tu acha um currículo desses lá, tu já tem toda a informação ali, o número de telefone fixo dela e o CPF. Pronto, liga pra Telecom e cancela o serviço. Ou contrata um plano melhor. Ou contrata serviço. Um plano completo de TV a cabo. É, porque o CPF, em data de nascimento, etc., é utilizado para autenticar pessoas via telefone, uma coisa absurda. Isso tudo está na internet. Mas Vinícius, eu quero lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. O portfólio de serviços abrange, entre outros, o coaching em segurança da informação. A Brownpipe realiza o apoio e a orientação na atividade e disciplina da segurança da informação, nos seus aspectos técnicos e jurídicos, para profissionais envolvidos na atividade, atendendo desde o corpo técnico até gestores e executivos. Como frequentemente há uma lacuna de conhecimento nos profissionais envolvidos na tomada de decisões na segurança da informação, a Brownpipe apoia de forma independente os interessados, qualificando seus conhecimentos e afastando assim a probabilidade de erros e impactos financeiros nas tomadas de decisões. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brownpipe é Brownpipe. Bom, o que que é um comportamento seguro, então? Vamos a... Até agora a gente só falou dos problemas, né? Sim. O que é um comportamento seguro? Primeiro, o que a gente normalmente ouve são as pessoas falando, principalmente em sites conhecidos, o cadeado do navegador tem que estar fechado e use um antivírus. Uhum. Essas três coisas, sim, são importantes. Tá? Inclusive, algumas delas eu cito lá no artigo, mas elas não são suficientes. Então, a primeira dica que eu coloco lá, isso lá em 2007, é não instale nada que você não conheça e necessite. Então, limitar o conjunto de aplicativos, né, que você tem instalado no seu computador apenas aquilo que você efetivamente utiliza ou necessita. Né? Cuidar, por exemplo, com computadores em que, se você tem filhos, outras pessoas que usam o mesmo computador, fico instalando qualquer coisa que vem nas revistas, nos CDs de revistinha, coisas que elas baixam da internet, o software para craquear, né, para craquear a licença de um outro software. Esses softwares, eles trazem um grande risco para o computador, porque eles podem, além de fazer a função que você está vendo na tela, ele pode instalar outros softwares maliciosos que vão comprometer a segurança do seu computador. Sim. Então, isso é uma coisa importante. Limitar o que você tem instalado no computador àquilo que você usa, aquilo que você realmente precisa. O que você não precisa, não instale. Tá? E tem alguns casos também, quando a gente instala um software, isso no Linux não acontece com tanta frequência, mas no Windows é muito comum, que eles instalam aquelas famosas barras, né? Ah, sim, navegação. O ESC, a ESC é uma delas. É. Muitas vezes vai mexendo com o computador de uma outra pessoa, o navegador dela lá tem três ou quatro barras de pesquisa lá que vários softwares adicionaram. Isso é muito chato. Isso é muito chato. E aí a pessoa instala o software, você quer também instalar a barra, não sei o quê. Então, e a gente não tem como ter certeza o que essas barras podem fazer. Né? Principalmente com relação à privacidade, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio, né? Então tem essa questão, não instalar nada que você não precise, não fazer download de sites não confiáveis. Então, o que significa isso? Você vai baixar um software, até usei o exemplo do Google Earth lá no artigo 2007. Se você baixar um software que é, por exemplo, distribuído pela Microsoft, distribuído pelo Google, ou distribuído pela empresa de antivírus, seja lá qual for, não baixe de um outro site que não do site oficial do desenvolvedor. Uhum. Ah, porque tem vários outros sites que copiam esses arquivos para a sua base, né? E dali disponibiliza. Então, baixe somente do site oficial do desenvolvedor do software, né? Se é a Microsoft, do site da Microsoft, se é do Google, do site do Google, ou de sites que eles, em suas páginas, indicam. Uhum. Né? E não ficar baixando software de qualquer lugar, ou, veio na revista, mas se tem internet, baixa da internet, do site oficial, que é melhor do que pegar da revista. Uhum. Tá? Sabe-se lá o que pode estar vindo de presente junto. Aí vem a questão de não visitar sites não confiáveis. Tá? Então, aí os sites não confiáveis, os piores sites nesse sentido de instalar malware em navegadores e tal, são sites relacionados à pornografia. Uhum. E aí entra a questão comportamental. Onde é que você anda? Então, onde é que você navega normalmente? Não adianta você querer usar o computador, né, como assim, fazer um passeio pornográfico na internet, né? E de repente, numa hora para outra, queria transformar o computador num terminal eletrônico, uhum. bancário. Então, são duas coisas incompatíveis. Claro. Então, eu concordo contigo, sim, a gente, isso, essa é uma medida importante, mas ao mesmo tempo, o atacante também vai se desenvolvendo em fazer, em também deixar mais vulneráveis ou trazer problemas para sites que aparentemente podem ser confiáveis, né? Sim, é, mas não aí, há uma, mas não já... é o suficiente, mas é um bom caminho. Não, né? Não... Não existe... Eu acho que nenhuma dessas dicas... Não existe 100% de segurança, não. Sim, há nada que a gente vai fazer que vai nos deixar imune, né? Exato, imunes. Não existe isso. Isso é um comportamento seguro. Por mais que eu me cuide em Porto Alegre, onde quer que eu esteja, eu sempre vou estar sujeito a um risco. Por claro. Mais que eu tome cuidados físicos, com a minha segurança física, eu sempre vou estar sujeito a um risco. E não é diferente aqui. Uhum. Então, a questão dos sites confiáveis ou não confiáveis... É justamente aquilo de você fazer compras em sites de empresas conhecidas, aquela coisa. Isso realmente ajuda. Né? Primeiro que evita que você compre de alguma empresa que talvez ela simplesmente esteja aplicando golpe na internet. Né? Uhum, se você uhum. comprar de um site desconhecido, e isso não quer dizer grande coisa, né? Você vai estar dando informações pessoais com cartão de crédito, etc., para esse site, quando você está fazendo pagamento direto, né? Uhum. Aí é interessante que você escolha outros métodos de pagamento, como por exemplo PayPal, boleto, ou uhum. PagSeguro, ou coisas desse gênero. Porque daí você não está dando os seus dados do cartão de crédito, por exemplo, direto para a empresa que você não conhece. Aí faz uma compra pequena, vê se funcionou bem o serviço e tal, e mais tarde compra mais vezes. Mas em geral, a gente deve procurar visitar os sites de empresas conhecidas, digamos assim. Tá? Uhum. Em geral, isso não é de forma alguma absoluta. Cuidar com anexos de e-mail, isso aqui é uma coisa já mais velha do que andar para frente, como se diz, né? Sim. Então, hoje a gente tem, já há muito tempo a gente já tem Gmail, Hotmail, etc., e outros que fazem algum tipo de filtragem, né, algum tipo de verificação dos anexos, mas anexos continua sendo um problema. Então, uhum. ficar abrindo PowerPoint, recebido via e-mail e tal, que é extremamente comum, tem muita gente uhum. que ainda faz isso. É. Isso é um risco, principalmente quando vem claro. Executáveis, ou veja aqui suas fotos, ou né, esses tipos de esses e-mails. Né? Então, baixar arquivos, executar arquivos que vêm no e-mail, a não ser que você saiba, não, é um documento que eu estou esperando que fulano me envie, né? Não abra. Uhum. Paciência, segure a tua curiosidade uhum. e não abra. É melhor do que ter que ficar depois se virando em antivírus para ver se ele acha algum problema, o que instalou, o que não instalou. E antivírus não pega tudo. Claro. Né? E também tem uma, eu vou colocar no show notes, o CAIS, o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança, ele tem um site que eles identificam a lista de fraudes que eles recebem, né? Lista de fraudes identificadas, eles fazem isso desde 2008. E até hoje, 2013, eles continuam mantendo isso. Então, tem 4.528 fraudes cadastradas. E é interessante para a gente ver a criatividade dos atacantes, né? Ele tem a data que ela foi cadastrada, o assunto do e-mail, por exemplo, prezado cliente, aviso importante, boleto de cobrança. Aí tem um arquivo, documento.pdf.scr. Né? E aí ele faz um breve comentário. Quem tiver interesse em saber um pouco mais e conhecer como esses ataques se dão, eu coloco lá no show notes para que as pessoas e tu acabou de me lembrar, matem essa curiosidade. Também de quem quiser estudar um pouquinho mais a respeito do uso da internet de forma segura e tal, ah, sim. você pode acessar a cartilha de segurança do CertBR. Uhum. Tá, embora a nossa crítica, as dicas de segurança do CertBR no Twitter. No Twitter, né? do episódio passado, ano anterior. A cartilha de segurança é bem interessante, né, para o uhum. usuário aí que quer se informar um pouco mais a respeito desses problemas que a gente está comentando. Né, se tiver uhum. um pouquinho mais de tempo, né, de dar uma pesquisada, uma estudada, é bastante recomendável que uhum. vocês olhem. Por fim, aí na questão do comportamento seguro, né? Então, você tem que ter em mente aqui o que você faz, onde é que você leva o seu computador. Né? E o leva aqui, eu não estou falando fisicamente, eu estou falando de internet. Né? Que sites você acessa? Qual é o tipo de atividade que você tem na internet? E avalie se isso é compatível, né, se esse seu comportamento na internet é compatível com os usos mais críticos que você quer fazer do seu computador na internet. Então, eu tenho uma máquina em que eu tenho filhos que instalam aquilo que vier no CD, né? E qualquer coisa que eles baixarem da internet, depois vou querer usar esse computador como um terminal bancário. Então, é incompatível essas duas atividades. Ou eu uso o computador para acessar site pornográfico, né? Os mais variados sites e tudo mais, e depois eu quero usar o meu computador como um terminal bancário. É incompatível. Então, você tem que... O seu comportamento no uso da internet e através de um dispositivo é crítico, né, para a sua segurança. Então, além de ter um antivírus, além de acessar o site confiável e tal, você tem que saber o que você quer fazer com o computador. Tá? Terminal bancário, ele é limitado, ou seja, um terminal bancário mesmo, físico, que a gente vai na agência, no shopping, ele é limitado por uma razão. Você não pode chegar lá e acessar o Facebook no terminal bancário. Embora já tenha gente hackeando o terminal bancário e botando Angry Birds a rodar, joguinho a rodar. Sim, sim. Mas a priori ele é um computador e tal, com uma função que se procurou limitar ela para acesso a banco, justamente para não ficar exposto a riscos maiores. Ah. Então você tem que ter isso em mente ao usar a internet. Você tem que ter isso em mente ao usar a TV ao navegar na internet. Ao baixar softwares para instalar na TV, ou instalar no computador, ou no tablet, ou no celular. Isso é essencial. E aí, respondendo as perguntas que normalmente os usuários nos fazem, ou as pessoas que na nossa palestra nos fazem, você compra via internet? Você acessa o banco? E a gente sempre responde sim, a gente faz tudo via internet. A gente é um belo de um alvo para hackers. A gente faz tudo via internet. Só que o que dificulta, vamos dizer assim, a gente ter problemas, e isso não nos imuniza, né, dificulta apenas, a gente está sujeito a ter problema hoje à tarde, amanhã, né, o que dificulta a gente ter problemas é o nosso comportamento no uso dessa tecnologia. Claro. Tá? Por fim, assim, fechando, Guilherme, a última dica que eu dou aqui, que a gente já está com o nosso tempo praticamente em uma hora já, né? Uma hora e dois. Algo que talvez a gente vai entrar mais a fundo no próximo podcast, no próximo episódio, que é a verificação estendida de certificados digitais. Tá? Que é quando você acessa um site que tem um certificado digital com verificação estendida, a gente não vou explicar isso agora, a barra fica verde, aparece uma barrinha verde na barra de endereço. Tá? Isso significa que você tem uma segurança extra. Detalhe, isso só é 100% verdadeiro para Firefox, para Safari e Google Chrome. Tá? Por quê? Porque a Microsoft, inclusive o Steve Gibson comenta isso num artigo dele, no site dele, a gente vai colocar no show notes. Cheio de show notes. Ele comenta que a Microsoft, de propósito, né, resolveu esculhambar com o controle. Resolveu esculhambar com a segurança do mecanismo e ainda diz que a Microsoft brag about it, ou seja, a Microsoft se gaba de ter feito isso, coloca como sendo uma funcionalidade. Tá? Então, essa questão do ficar verdinho lá na margem de endereço, isso só vale se você utilizar Firefox, Safari ou Chrome. Como navegador. Se você utilizar o Internet Explorer, ele vai ficar verde também, mas o detalhe é que qualquer um consegue ficar verde. Sem a verificação de fato ter sido feita. Então você não tem nenhuma. Na prática, não tem nenhuma segurança a mais. Tá? Então, se utiliza o Firefox, ou o Google Chrome, ou o Safari, se você usa macOS. E aí você pode confiar nesse íconezinho. Nesse íconezinho, não, na barra com a indicação verdinha. Inclusive, no link que a gente vai dar aí no show notes, quando você entrar na página do Steve Gibson falando sobre isso, do Extended Validation de certificados, o próprio site dele usa os certificados com validação estendida. Então você já vai ver a barra lá ficando verde ao acessar o link do Steve Gibson. Está em inglês, mas para quem quiser estudar um pouquinho mais isso aqui, né, fica a dica. Sim, sim. É, da minha parte, fazendo o link com o direito aqui, a gente pode dizer que a nossa jurisprudência, os nossos tribunais aqui no Brasil, já reconheceram a ideia de um comportamento seguro como sendo uma responsabilidade dos usuários. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala comportamento seguro, e imagina que se a pessoa não tomar as medidas de segurança, ela não teria nenhum problema em relação a isso. E há três julgados, há uma série de questões que os tribunais já reconheceram como sendo uma obrigação de segurança dos usuários, mas talvez as três principais aqui que eu possa citar, e aí eu vou ver se eu consigo achar todas essas jurisprudências aqui para colocá-la no show notes também, vai dar um pouquinho de Nossa trabalho, senhora. mas são três. A primeira delas é o dever da pessoa utilizar um antivírus. Foi um caso envolvendo, esse é um caso já bem antigo, não sei se tu te lembra daqueles vírus que nas conexões discadas, quando a pessoa baixava um software, ele desconectava a pessoa e fazia uma ligação lá para as Ilhas Virgens, Ilhas Maurício e aqueles lugares, né? Então, o nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul reconheceu que o fato da pessoa não utilizar o antivírus levaria a uma culpa exclusiva dela nesse sentido de pegar um vírus e não teria como atribuir a responsabilidade à operadora, né? Uhum. No caso, a Embratel que teria feito essa cobrança. Uma outra questão que a jurisprudência reconheceu que é bastante interessante também e que amplia a ideia de comportamento seguro é o dever que a pessoa tem, que o usuário tem, de seguir as orientações de segurança dadas pela empresa. Porque o que acontece muitas vezes é que a empresa, ao estabelecer um serviço ou a disponibilizar um serviço pela internet, ela dá não sugestões, mas orientações que devem ser seguidas pela pessoa para que aquele software possa ser usado ou aquele serviço possa ser usado da forma mais segura possível. Né? Não é 100% de segurança, mas da forma mais segura possível. E isso implica na pessoa não fazer certas coisas. Por exemplo, e é o caso desse julgado, da pessoa não acessar sites bancários em computadores públicos. Né? Em lan houses. Lan house, computador em shopping, terminais em aeroportos e coisas do gênero. Então, nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu. No site do banco havia uma orientação específica dizendo, ó, não acesse o site bancário desses terminais. A pessoa foi lá, acessou, teve a sua conta, teve o numerário retirado, né? Foi roubado o dinheiro da conta dela, digamos assim. E o banco conseguiu provar, ó, esse acesso se deu por meio de uma lan house e tal. Anterior, né, teria se dado por meio da lan house e isso teria sido fundamental. O banco conseguiu comprovar isso e a pessoa também teve sua culpa exclusiva nesse caso. Uhum. E por último, que é uma coisa muito básica quando a gente fala em autenticação, né, principalmente quando a gente fala em autenticação de um único nível, ou seja, nome de usuário e senha, que é a pessoa manter o sigilo da sua senha. Né? Isso é básico. Se a pessoa não mantém o sigilo da sua senha ou compartilha suas credenciais com várias pessoas, ela também está... ela não se comporta de uma forma segura porque ela permite que outras pessoas possam fazer um uso que ela nem imagina da conta dela. Ela usa a mesma senha em tudo que é lugar, né? Também. Né? A questão da mesma senha em todos os lugares, eu não conheço jurisprudência aqui no Brasil ainda. Eu acho que os tribunais não trataram disso. Mas o mero fato de se saber que a pessoa compartilhava as suas credenciais com várias pessoas, também fez com que se reconhecesse a culpa exclusiva dessa pessoa no uso da internet. Né? Uma coisa interessante, Guilherme, no caso do que usou a Lan House, né, como dica de segurança, e que esse usuário fazer isso acaba com a defesa do banco nesse sentido, né? E a pessoa pode fazer o seguinte, precisa usar uma Lan House. É, você leva o seu próprio computador e usa a Lan House, usa o link internet. Isso o banco não pode colocar como sendo um problema. É, eu estou levando meu próprio notebook para lá. Uhum. E aí estou usando o link internet. Então não é porque eu estou no link internet da Lan House que eu me torno... Que eu escolhi me expor ao risco. Não, eu estou usando meu próprio computador. Outra solução que não envolve usar o próprio computador, que você pode usar o computador da própria LAN house, é se você tem, e hoje é bem fácil você baixar da internet isso, você tem uma imagem, principalmente de um Linux, de um Ubuntu, por exemplo, num pendrive. E aí você chega lá na LAN house, olha, eu quero usar o computador, mas eu quero inicializar o computador com o meu pendrive. E você vai entrar num sistema operacional que está sendo bootado a partir do pendrive, né, e não o que está instalado na máquina, e aí você tem um ambiente também seguro para fazer o seu acesso bancário. Inclusive, isso vale como uma talvez até de uma forma meio extrema, mas isso vale até para quem, ok, computador em casa, a criançada usa, instala o que quer e tudo mais. Tá, então tenha lá um disco externo, boota a máquina com Ubuntu, faça os acessos ao banco, o que tiver que fazer, né, e depois desliga a máquina de novo e ela volta porque ela era antes. E aí uma coisa não, o que está instalado na máquina não interfere de forma alguma com o que você está fazendo no sistema operacional que você inicializou a partir do pendrive. E isso vale para a LAN house também. Se você fizer isso na LAN house, usar uma LAN house e botar com seu pendrive, né, inicializar o sistema com nas máquinas Ubuntu para no contar o tempo pendrive, de uso e controle. usando as máquinas da própria LAN house, o banco não vai poder. E se for o caso, me chamem. Né? O banco não vai poder dizer que houve descuido do usuário por ter usado uma máquina, só a máquina de uma LAN house. Se ele botou a máquina inicializou a máquina a partir de um pendrive, uma mídia que ele levou, aí ele não está exposto aos mesmos riscos do que simplesmente utilizar a máquina que está lá instalada. É claro que tem que cuidar ainda se atrás da máquina não tem algum dispositivo ligado no teclado, capturando tudo que Claro, você digita e tal. capturar, claro, claro. Né, mas a priori você tem uma segurança bem maior. É, de forma geral, não utilize, né? Né? Evite ao Que pode, máximo isso, né? é muito fácil a gente dizer para não utilizar, porque a gente tem, frequentemente a gente está falando para pessoas que têm internet em casa. Agora, aquelas pessoas que não têm internet em casa, elas não. Ah, sim. Elas. Ah, vou deixar de usar porque eu não posso usar na Lan House. Claro. Principalmente pessoas de baixa renda, onde a Lan House e esses centros Ou onde, não, públicos, ou né? onde mesmo tem lugares que tu tem internet via rádio a um custo absurdo, né, porque a gente ainda tem um problema da falta de concorrência e a gente tem vários monopólios aí espalhados pelo Brasil ainda, né, então a gente tem falta de concorrência, muitas vezes a gente não tem disponibilidade técnica da internet, e você tem que usar uma rede sem fio que é muito cara, até proibitivo o custo. Claro. E aí as pessoas recorrem a utilizar Lan House. Então é difícil uma cidade que não tem uma LAN house. Parece que quanto menor a cidade, maior a chance de ter uma LAN house na cidade. Então as pessoas que usam a LAN house podem utilizar para banco e tudo mais, podem, mas cheguem lá com seu próprio computador ou com um sistema operacional inicializável a partir do seu pendrive ou disco externo. Porque a gente vê muita gente indo na Lan House usando os próprios computadores da Lan House para acessar Facebook, esse tipo de coisa. E alguns Claro. acessam banco. E Sim, aí. seria o indicado usar o próprio computador, né? Usa o seu próprio computador, Ou. leva ele até a Lan House ou inicializa, procura na internet como fazer isso, não é difícil. Inicializa o sistema operacional a partir de um disco externo. Aí fala com a pessoa da Lan House: eu queria usar, mas eu quero inicializar o computador com meu pendrive, pode ser? E a pessoa explica o porquê que você quer fazer isso, e a pessoa faz isso e você acessa a internet de forma segura. Porque Lan House é uma realidade, não adianta o banco querer ficar dizendo Claro. agora que a Lan House é inseguro. Muita gente só tem a Lan House para utilizar, e aí? Sim, é uma questão de inclusão digital, inclusive, né, em grandes centros, assim. E até me Tem até estranha. telecentros mantidos pelo próprio governo, né? É, exatamente. Tem E aí, um isso é amigo que. inseguro, entende? É inseguro? Vai o banco para cima, uma outra entidade para cima do cliente. Porque ele usou um computador que está no ambiente público. É, Isso conflita, entra em choque radicalmente, sim, com a questão da inclusão digital, né? Que o Na próprio governo, verdade, é uma política do claro. governo. Mas na verdade houve uma evolução anteriormente. O banco, no início da jurisprudência, assim, em relação a fraudes bancárias, o banco era sempre condenado em função de o mero fato de o sistema dele permitir uma invasão tornaria ele responsável por esse fato. Seria um risco que ele assumiria, por exemplo, por colocar aquele sistema na internet. E aí aquela questão de custo-benefício. Qual seria o custo de deixar o sistema mais ou menos seguro e se as pessoas estariam disponíveis ou gostariam de assumir alguns desses custos. E quando eu falo custos, falo inclusive custos de deixar a tecnologia mais complexa, inclusive. Uhum. Né? Porém, houve uma evolução da jurisprudência nesse sentido. Não, tá bom, o banco tem a sua responsabilidade, porém, há sim espaço para culpa exclusiva do usuário no sentido de graves violações como essas três que eu coloquei. Como a falta de comportamento seguro. É, exatamente. E que, claro, é um assunto que evolui. É como eu disse, aí eu encerro, a gente já está 1h15 aqui. Eu encerro que nós não temos a pretensão de esgotar esse assunto, até porque é um assunto que está em constante evolução. Nenhum assunto, né, Guilherme? Nenhum dos nossos podcasts. Nenhum, claro. Mas claro que tem coisas que são verdades meio que... claro, se é uma verdade, ela é definitiva, né? Mas, não, assim, nem todas as verdades são definitivas, mas bem estabelecidas, digamos assim. Eu ia dizer verdades absolutas, mas não é uma verdade que não seja absoluta, mas enfim... há conceitos que são bem estabelecidos e são bem concretos, mas ao mesmo tempo há questões que sofrem modificação em função da implementação até de novas tecnologias, e é o exemplo que tu deu do próprio telefone, né? Um novo perfil de risco atual, novos malwares sendo colocados em telefones alteram aquela circunstância e um comportamento que antes era seguro pode deixar de ser em função dessa evolução. Então, com isso eu encerro aqui as minhas observações. E chamo a atenção que no próximo podcast a gente vai, de certa forma, continuar esse mesmo assunto, fazendo uma ligação entre o que é comportamento seguro e a relação entre privacidade e proteção de dados na internet. Com detalhe bem prático, com indicação de várias ferramentas e tal, para todas elas gratuitas, né? Sim. Para quem estiver nos escutando, baixar, instalar e começar a utilizar. Fazendo um pequeno, antecipando uma pequena situação, a gente vai falar, inclusive, de uma situação em que a Microsoft passou a acessar links que eram passados por dentro do Skype. Então, Se descobriu que eu estava fazendo isso, né? Um grande receio aí que se tinha do que era feito com o que era passado pelo Skype foi confirmado. E aí, acredito que esse vai ser o ponto de partida do nosso próximo podcast, certo? É isso aí. Perfeito, então. Agradecemos a paciência e a atenção de todos e nos encontramos no episódio 27 do Segurança Legal. Até lá. Até lá.